deixe que roube sua brisa. Complexo radical. E ela falou pra mim que shot curto não define caráter. Hoje ela vai pro baile, vai tipo assim: batom e blush na pele, a tatuagem. Na noite se destaque, só quer se sentir free. Demais por amor, agora é whisky no gelo. A noite passada chapou, falou que nesse momento só quer curtir a vida de um jeito certo pra ela, cicatrizando as feridas. Ainda ontem trombei ela aqui na quina, fumando do bom com os firma que segura essa menina. Partiu porque tem social na house do Bolívar. Noite pra ela é frevo e já avisou as amigas. Então vai, esponja sedução por onde passa. Batom vermelho marcante na noite. Ela se destaca, e sexta-feira pra ela apenas começou. Prefere o copo cheio do que coração vazio. E ela falou pra mim que shot curto não define caráter. Hoje ela vai pro baile, vai tipo assim: batom e blush na pele, a tatuagem. Na noite se destaque, só quer se sentir free. E ela só na vibe. Curte o frevo, vai até mais tarde. Eu telando de longe, curtindo a viagem. E ela hoje tá na bagaceira. A noite convidou e ela tá de rueira. Chora pra que se a vida é passageira. E ela já tá no ponto de fazer besteira. Vai no banheiro retocar a maquiagem. Essa mulher é o crime e disso ela sabe. Não quer saber de amor, virou coração de gelo, desencantou. Ela falou pra mim que shot curto não define caráter. Hoje ela vai pro baile, vai tipo assim: batom e blush na pele, na tatuagem. Na noite se destaque, só quer se sentir free. Cansou de ser brinquedo. Agora brinca de amar, tira o sossego. Os malandros tá quebrada. Enquanto o santo não chega, ela se diverte com Zé. E a maquiagem nos comeu o coração machucado. Agora brinca de amar, tira o sossego.